Ficheiro 20, página 162, capítulo 8: Fantasmas e Crocodilos. Entre audiências reais e as exigências diárias dos negócios de Jared, a Jamie parecia que a sua vida se tinha tornado muito atarefada. Todas as manhãs ele desaparecia com Murtagh logo após o pequeno almoço para verificar as novas entregas no armazém, fazer inventários, visitar as docas no Sena e fazer um giro pelo que pareciam ser, segundo a sua descrição, tabernas extremamente desagradáveis. Bem, ao menos tens contigo o Murtagh, observei, tentando encontrar alguma razão de consolo. E vocês os dois não podem entrar em muita confusão em plena luz do dia. A julgar pela aparência, não se daria nada pelo magro, mas rijo homenzinho. Os seus trajes diferenciavam-se daqueles dos vagabundos nas docas somente pelo facto de que a parte de baixo era de xadrez de tartan. Mas eu havia atravessado metade da Escócia com Murtagh para resgatar Jamie da prisão do Wentworth e não havia nenhuma outra pessoa no mundo a quem eu confiaria o seu bem-estar. Depois do almoço, Jamie fazia as suas rondas de visitas, sociais e de negócios, ambas em número crescente. E de seguida recolhia-se ao seu gabinete por 1 ou 2 horas com os livros de registros de contas antes do jantar. Estava sempre muito ocupado. Eu não. Alguns dias de educada escaramuça com Madame Vionnet, a cozinheira-chefe, deixaram claro quem estava no comando da casa, e não era eu. Madame vinha à minha sala de estar todas as manhãs para me consultar sobre a ementa do dia e apresentar-me a lista de despesas necessárias para abastecer a cozinha: frutas, legumes, manteiga e leite de uma quinta logo à saída da cidade, entregue fresco todas as manhãs, peixe apanhado no Sena e vendido num carrinho de mão na rua, junto com mexilhões frescos que projetavam as suas curvas negras e seladas de montes de plantas aquáticas murchas. Eu examinava as listas por pura formalidade, aprovava tudo, elogiava o jantar da noite anterior e nada mais. Fora uma ou outra chamada para abrir o armário de roupas de cama e mesa, a adega, o porão ou a despensa com uma chave do meu molho, o meu tempo era todo meu, até à hora de me vestir para o jantar. A vida social da residência de Jared continuava quase a mesma desde o tempo em que ele morava ali. Eu ainda estava cautelosa quanto a promover reuniões sociais em larga escala, mas realizávamos jantares íntimos todas as noites, aos quais compareciam nobres, cavalheiros e damas, jacobitas pobres no exílio, comerciantes ricos e as suas esposas. Entretanto, descobri que comer e beber, e preparar-se para comer e beber, não era de facto uma ocupação satisfatória. Fiquei tão irrequieta ao ponto de Jamie, por fim, sugerir que eu o ajudasse a fazer os lançamentos nos livros da contabilidade. É melhor fazer isso do que ficar para aí a roer as unhas, disse ele, olhando criticamente para os meus dedos. Além do mais, a tua letra é melhor do que a dos funcionários do armazém. E foi assim que passei a estar no gabinete, diligentemente debruçada sobre os enormes livros de contabilidade, quando o Sr. Silas Hawkins chegou no final de uma tarde com uma encomenda de 2 tonéis de conhaque da região da Flandres. O Sr. Hawkins era um inglês corpulento e próspero. Imigrante, como Jared, especializara-se na exportação de conhaques franceses para a sua terra natal. Imaginei que um comerciante que parecesse abstêmio teria alguma dificuldade em vender vinhos e outras bebidas alcoólicas a granel. O Sr. Hawkins era afortunado nesse aspecto, já que exibia permanentemente faces rosadas e o sorriso alegre de um festeiro. Entretanto, Jamie contara-me que o fulano nunca testava as suas próprias mercadorias e, na verdade, raramente bebia alguma coisa além de cerveja escura e pouco refinada, embora o seu apetite para comida fosse uma lenda nas tabernas que visitava. Uma expressão calculista e alerta espreitava no fundo de seus olhos castanhos e brilhantes, por trás da serena cordialidade que azeitava as suas transações. Os meus melhores fornecedores, posso afirmar, declarou assinando um grande pedido com um floreio. Sempre confiáveis, sempre de primeira qualidade. Sentirei muito a falta do seu primo na sua ausência, disse, fazendo uma mesura para Jamie. Mas ele fez uma boa escolha quando o indicou para substituto. Um escocês mantém sempre os negócios em família. Os olhos pequenos e brilhantes demoraram-se no quilt de Jamie. O vermelho vívido dos Fraser contra os lambris de madeira escura da sala de visitas. Acabam de chegar da Escócia? Perguntou o Sr. Hawkins descontraídamente, enfiando a mão dentro do casaco. Não, já estou em França há algum tempo. Jamie sorriu, dando por terminado o assunto. Pegou na caneta de pena do Sr. Hawkins, mas, achando-a demasiado rombuda para o seu gosto, deixou-a de lado, pegando noutra nova do buquê de penas de ganso que saltava de um pequeno jarro de vidro sobre o aparador. Ah, vejo pela sua roupa que é um escocês das terras altas. Achei que talvez me pudesse informar sobre os sentimentos que predominam atualmente naquela região do país. Ouvem-se muitos boatos, sabe? O Sr. Hawkins afundou-se na cadeira perante o aceno de Jamie, o rosto redondo, rosado, aparentemente concentrado na volumosa bolsa de couro que retirara do bolso. Quanto a boatos, bem, esse é o estado normal das coisas na Escócia, não é verdade? Comentou Jamie, afiando a pena nova com atenção. Mas sentimentos? Não. Se quer dizer política, receio que eu mesmo não dou muita atenção a isso. O pequeno canivete fazia um som agudo de corte, conforme as lascas duras eram talhadas da haste grossa da pena. O Sr. Hawkins retirou várias moedas de prata da bolsa, empilhando-as cuidadosamente numa coluna perfeita entre os dois homens. Caramba, disse quase distraidamente. Se assim for, é o primeiro escocês das terras altas que eu conheço e que pensa assim. Jamie acabou de afiar a pena de escrever e ergueu a ponta da caneta, semicerrando os olhos, para avaliar o ângulo do corte. Disse vagamente. Ah, bem, tenho outras questões com que me preocupar. Administrar um negócio como este exige todo o nosso tempo, como o senhor bem sabe, imagino. É verdade. O Sr. Hawkins recontou as moedas da pilha onde estavam e retirou uma, substituindo-a por duas menores. Ouvi dizer que Carlos Eduardo chegou há pouco tempo a Paris, disse. O seu rosto redondo de beberrão não demonstrava mais do que um leve interesse, mas os olhos estavam alerta no meio das suas bolsas de gordura. Sim, murmurou Jamie, o seu tom de voz deixando em aberto se isso era o reconhecimento de um facto ou meramente uma expressão de educada indiferença. Tinha o pedido de compra diante dele e assinava cada folha com excessivo cuidado, desenhando as letras em vez de rabiscá-las apressadamente como era costume. Um homem canhoto, forçado em criança a escrever com a mão direita, sempre achara as letras difíceis, mas quase nunca se importunava com isso. Então, não compartilha das simpatias do seu primo nesse particular? Hawkins impertigou-se um pouco na cadeira, observando o topo da cabeça inclinada de Jamie, numa postura naturalmente neutra. Isso é algo do seu interesse, senhor? Jamie ergueu a cabeça e olhou para o Sr. Hawkins diretamente nos olhos, com um olhar azul e sereno. O gordo comerciante devolveu o olhar por um instante, depois abanou a mão rechonchuda num gesto de quem descarta a pergunta. De modo algum, disse afavelmente, é que estou familiarizado com as inclinações jacobitas do seu primo. Ele não faz nenhum segredo delas. Perguntava-me apenas se todos os escoceses tinham a mesma opinião na questão das pretensões do Stuart ao trono. Se conhece bem os escoceses das Terras Altas, disse Jamie secamente, entregando-lhe uma cópia do pedido. Deve saber que é raro encontrar dois deles que concordem com alguma coisa, além da cor do céu. E mesmo isso de vez em quando está sujeito a questionamento. O Sr. Hawkins riu, a pança de homem próspero, sacudindo-se sob o colete, e enfiou o documento dobrado no casaco. Vendo que Jamie não estava disposto a continuar essa linha de conversa, interrompi-os naquele momento com uma oferta hospitaleira de vinho da Madeira e biscoitos. O Sr. Hawkins pareceu tentado por um instante, mas depois sacudiu a cabeça pesarosamente, empurrando a cadeira para trás para se levantar. Não, não, muito obrigada, milady, mas não. O Arabella aporta esta quinta-feira e eu tenho de estar em Calais à espera dele. E ainda há muito que fazer até eu poder colocar o pé na carruagem para partir. Fez uma careta para um maço de ordens de compra e recibos que retirara do bolso e acrescentou o recibo de Jamie à pilha, enfiando numa larga carteira de couro de viagem. Ainda assim, disse, alegrando-se, posso fazer alguns negócios pelo caminho. Devo visitar as hospedarias e tabernas entre Paris e Calais. Se vai parar em todas as tabernas, desde aqui até à costa, só vai chegar a Calais no mês que vem, observou Jamie. Pegou na sua própria bolsa do quilte e arrastou a pequena pilha de moedas de prata lá para dentro. É verdade, milord, disse o Sr. Hawkins, franzindo a testa com tristeza. Acho que devo saltar uma ou duas e visitá-las na volta. Certamente poderia enviar alguém a Calais em seu lugar, já que o seu tempo é tão precioso, não acha? Sugeri. Ele revirou os olhos expressivos, franzindo a boca pequena e jovial, numa expressão o mais próxima possível da melancolia a que ele pôde chegar dentro das limitações das suas formas. Eu poderia fazer isso, milady, mas o carregamento do Arabella, valha-me Deus, não pode ser confiado aos bons serviços de um funcionário. A minha sobrinha, Mary, está a bordo, confidenciou, a caminho neste momento da costa de França. Tem apenas 15 anos e nunca se afastou de casa antes. Receio que não possa deixá-la encontrar o caminho para Paris por conta própria. Creio que não, concordei educadamente. O nome pareceu-me familiar, mas eu não sabia explicar porquê. Mary Hawkins. Bastante comum, não conseguia ligar o nome a nenhum facto em particular. Ainda matutava nisto quando Jamie se levantou para acompanhar o Sr. Hawkins até à porta. Espero que a viagem da sua sobrinha seja agradável, disse educadamente. Ela vem para estudar ou visitar parentes? Vem para casar-se, disse o tio satisfeito. O meu irmão teve a felicidade de arranjar um casamento muito vantajoso para ela, com um membro da nobreza francesa. Pareceu expandir-se de orgulho com o facto, os botões lisos de ouro esticando o tecido na cintura. O meu irmão mais velho é baronete. Ela tem 15 anos? Perguntei constrangida. Eu sabia que casamentos em tenra idade não eram raros, mas 15 anos? Ainda assim, casara-me aos 19 e novamente aos 27. Eu sabia muito mais aos 27. A sua sobrinha conhece o noivo há muito tempo? Perguntei cautelosamente. Ela não o conhece, na verdade. O Sr. Hawkins inclinou-se para mais perto, colocando o dedo sobre os lábios e baixando a voz. Ela nem sabe a respeito do casamento. As negociações ainda não estão terminadas, sabe? Fiquei chocada e abri a boca para dizer alguma coisa, mas Jamie segurou-me no cotovelo com força para me advertir. Bem, se o cavalheiro pertence à nobreza, talvez vejamos a sua sobrinha na corte, sugeriu, empurrando-me com firmeza em direção à porta, como a pá de uma máquina de terraplanagem. O Sr. Hawkins, movendo-se forçosamente para evitar que eu o pisasse, recuou ainda a falar. É bem verdade, milord Brochtuarach. De facto, eu consideraria uma grande honra que o senhor e a sua senhora conhecessem a minha sobrinha. Tenho a certeza de que ela sentiria um grande conforto na companhia de uma conterrânea, acrescentou com um sorriso adulador para mim. Não que eu me queira aproveitar do que não é mais do que uma relação de negócios, sem dúvida. Pois sim, não se queria aproveitar, pensei indignada. Ele faria qualquer coisa para enfiar a sua família na nobreza francesa, inclusive é casar a sobrinha com. Afinal, quem é o noivo da sua sobrinha? Perguntei sem rodeios. O rosto do Sr. Hawkins adquiriu um ar astuto e ele inclinou-se suficientemente perto para sussurrar com voz rouca no meu ouvido. Na verdade, eu não deveria dizer nada até os papéis terem sido assinados. Mas, sendo a senhora quem pergunta, posso dizer-lhe que é um membro da Casa de Gascogne e um membro de posição realmente alta. Realmente, concordei. O Sr. Hawkins saiu a esfregar as mãos num verdadeiro frenesim de expectativa. E eu virei-me imediatamente para Jamie. Gascogne? Ele deve estar a referir-se. Não é possível. Ou será? Aquele velho nojento com manchas de rapé no queixo que veio jantar aqui na semana passada? O Visconde de Marigny? Disse Jamie, sorrindo face à minha descrição. Acho que é ele mesmo. É viúvo e o único homem disponível da linhagem, pelo que sei. Mas não acho que era rapé. É que a barba dele cresce daquele jeito, um pouco ruído pelas traças, admitiu. Mas deve ser um inferno fazer a barba com todas aquelas verrugas. Ele não pode casar com uma menina de 15 anos, com aquilo, e sem ao menos consultá-la? Ah, acho que pode sim, disse Jamie com uma calma irritante. De qualquer modo, Sassenach, não é da tua conta. Segurou-me com firmeza pelos dois braços. E sacudiu-me ao de leve. Ouviste o que eu disse? Percebo que te possa parecer estranho, mas é assim que as coisas são. Afinal, a boca larga curvou-se num dos cantos. Tiveste de te casar comigo contra a tua vontade. Ainda não te conformaste com isso? Às vezes bem que me pergunto, disse com um safanão, tentando desenvencilhar-me, mas ele simplesmente puxou-me para junto dele, rindo e beijou-me. Após um instante, desisti de lutar. Relaxei nos seus braços, admitindo a capitulação, ainda que temporária. Eu iria encontrar-me com Mary Hawkins, pensei, e veríamos exatamente o que ela pensava dessa proposta de casamento. Se ela não quisesse ver o seu nome num contrato de casamento ligada ao Visconde de Marigny, então. De repente fiquei rígida, afastando-me do abraço de Jamie. O que foi? Perguntou alarmado. Sentes-te mal, Sassenach? Ficaste lívida de repente. E não era de admirar, porque subitamente lembrei-me de onde eu tinha visto o nome de Mary Hawkins. Jamie estava errado. Aquilo era da minha conta, porque eu tinha visto esse nome antes, manuscrito, com base em calcografia, no topo de um mapa genealógico. A tinta envelhecida e desbotada pelo tempo, a cor original transformada num tom sépia. Mary Hawkins não estava destinada a ser a mulher do decrépito Visconde Marigny. Ela iria casar-se com Jonathan Randall no ano de 1745 de Nosso Senhor Jesus Cristo.